Damn. Tá com bola, desenrola. Olá, olá. Sejam muito bem-vindos, esse é o Tatu Bola, o seu podcast semanal sobre assuntos que a gente quer falar. Eu sou o Ítalo Queiroz e eu tô aqui com a Carol Costa. Olá, pessoal. E com a Ju Brauner. Oi. O tema de hoje é um filme muito legal, muito divertido, o filme Chappie. Então, senta aí e escuta agora, meu filho. Bom, pessoal, calma. Antes da gente começar, então, quero dar um mega recado aqui. A gente vai fazer um sorteio do filme Expresso do Amanhã. O filme é com o Chris Evans, a Tilda Swinton, o Jamie Bell. Vai estrear no dia 27 de agosto nos cinemas. E nós, do Tatu Bola Podcast, vamos fazer um sorteio de ingressos para você assistir no cinema. Só precisa entrar no nosso Face, facebook.com/tatubolapodcast. Curte lá nossa postagem sobre a promoção. Comenta, eu quero participar. E vai estar valendo. O filme é muito bom, muito legal, eu já assisti. Ele fala um pouco pós-apocalíptico, tudo acontece dentro de um trem que não para nunca. Tem guerras entre classes, brigas, tiros, muita coisa muito radical, muita ação. E é isso, então, não deixem de participar, a gente vai sortear quando estiver chegando mais perto da estreia. E só curtir, comentar e já tá participando. Aê! Uhul! If you want to survive, Chappie, you must fight. Em um futuro próximo, o crime é controlado por uma força policial de androides. Quando um dos policiais é roubado e reprogramado, se torna o primeiro com a habilidade de pensar por si próprio e se mete em altas confusões. Ótima sinopse. É, tem que ser curtinha porque não pode entregar tudo logo de cara, né? É, a gente vai contando. É, e já serve de aviso aí também, porque a gente vai fazer spoiler pra todo lado. É isso aí. Quem não assistiu o filme, vá assistir. Clique aí no linkzinho do Submarino e vai lá e compra o Blu-ray, que está um preço ótimo. Tem já Blu-ray? Já tem. Olha só. Beleza. Tá indo mão rápida, né? Do cinema pros Blu-rays. E tá indo muito rápido. Então ele não ficou muito tempo no cinema, né? Pois é, eu achei que ele fosse bem melhor no cinema, na verdade, né? Ele ficou acabando há pouco tempo, não deu tanta bilheteria. É, né? Que eu acho que ele saiu numa fase que tinha muita coisa, não? Ah, tinha. Eu não lembro o que tinha. Vingadores. Ah, é verdade. Vingadores. E eles fizeram uma boa campanha aqui no Brasil. É, até que foi legalzinho, né? Eu achei que fosse ficar... Nossa, eu fiquei ansiosa, assim, quando eu vi. Todos os youtubers que eu sigo, assim, eles falaram disso, do Chappie. Mas a gente achou legal comentar sobre isso, porque há um Toca do Tatu, há um tempinho atrás, eu tinha comentado sobre o Ex Machina, né? Que era um filme de ficção científica, e que eu achei que ia ser super legal. E eu não me identifiquei com os personagens, não achei a inteligência artificial foi bem representada, não gostei do que eles fizeram. E, em contrapartida, o Chappie era tudo que eu esperava e muito mais, sabe? Eles fizeram uma coisa fantástica. Acho que eles mudaram bastante do convencional, assim, do senso comum que a gente tá acostumado a ver em relação à inteligência artificial. Eu também me surpreendi com esse filme. Eu tava com uma expectativa, assim, média, né? Eu achei que ia ser legal, mas não achei que ia ser tão legal, né? Uhum. Eu achei que ia ser uma cópia do Distrito 9. Não, e é bem diferente, né? É bem diferente. Bem diferente. Dá pra ver a estética, lembra, né? Uhum. Até porque o lugar é o mesmo, né? O filme passa lá na África do Sul. E você identifica as construções, a figuração, só aquelas pessoas, né? O ambiente é o mesmo, apesar de eles não estarem o tempo todo na favela lá, mas o ambiente é o mesmo. E você falou que se identificou mais com o Chappie, você se identificou muito com o Ninja e a Yolande lá, os dois malucos que aparecem? Ah, vamos explicar direitinho, né? Porque assim, os personagens principais são o Dion, que é o criador do Chappie, né? Ele trabalha numa empresa armamentista. Não sei se é esse o termo. Enfim, ele trabalha numa empresa de armas. Que constrói esses drones aí, esses autômatos policiais. É como se fosse... A Stark Industries. É, eles desenvolvem... Ou Acme, ou AlexCorp. É uma empresa que do mal que constrói as armas. É, então eles não são do mal, porque na verdade eles estão construindo policiais para proteger em teoria, né, fazendo umas aspas bem grandes aqui, para proteger a população. E aí tem esse personagem, que é o Dion, que ele é o criador desses androides, desses robôs que protegem as cidades. Só que ele tem bem o estereótipo do indiano que mexe com TI, assim, sabe? E esse filme, ele tem os personagens bem estereotipados mesmo. Uhum. E ele trabalha pra caramba no escritório. E depois ele chega em casa e ele ainda vai trabalhar mais ainda porque ele tá desenvolvendo essa inteligência artificial. E de repente ele consegue. Só que paralelamente, tá acontecendo uma perseguição, né? Eu não entendi bem se é uma perseguição, mas aconteceu um problema com os outros personagens da trama, que são o Ninja e a Yolande. Bom, eles chegam assim com um furgão e falam, putz, cara, olha, deu errado, deu ruim, a gente teve que fugir, mas, meu, eu vou te pagar tudo. Aí chega um outro cara fortão assim, fala, meu, você vai ter que me pagar não sei quantos, mas senão você vai morrer. Aí ele fala, não, relaxa que eu vou te pagar. Só que assim, era uma quantia muito alta, que agora eu não me lembro, né? E a Yolande, que é a namorada do Ninja, ficou muito perplexa, né? Que ela não, eles não iam ter essa condição de pagar quanto eles deviam. Mas a questão que acho que você tá falando da Yolande e do Ninja é que eles têm uma banda, né? Na vida real. Que assim, o Ninja e a Yolande, eles são estereotipadaços, assim... São gangsters, vida louca, bandidões. Só que é de um jeito muito estranho, assim, muito colorido. Você não vê bandido colorido lá em Nova York, você não vê nada disso. E, de repente, você descobre que eles são assim na vida real. Eles são de verdade, eles andam, né? Assim, eles na não rua. Estão interpretando, eles são aquilo, né? São aquilo, andam vestido daquele jeito, falam daquele jeito, tem aquele cabelo super estranho. Aquele corte de cabelo dela que até agora eu não entendi, né? Não, e as músicas deles são surreais, assim. São. Eles e os falam... clipes? Os clipes dão medo. Tem um clipe que dá medo. Gente desdentada. É sinistro. É engraçado, né, ver essa mistura da realidade com a ficção. Que assim, eles usam mesmo esses nomes na vida. Eles são o Ninja e a Yolande. É, tipo, eles não interpretaram no filme. Eles eram aquilo mesmo, basicamente. Só que eles não eram gangster, né? É, então, por isso que meio confuso. Né? Porque eles são bandidaços, assim, durante o filme. Mas ao mesmo tempo que eles são, vai, do mal... Você acaba se apegando com eles, uhum. né? Porque eles são os anti-heróis, mas eles têm sensibilidade, eles são humanos. E a Yolande, principalmente, que ela é a mami. A mãe, né? A mami do uhum. Chap. É muito engraçado ver isso. E eles estão bolando um crime ali naquela situação. Eles estão vendo como conseguir o dinheiro pra pagar o outro gangster. E eles bolam um plano mirabolante, assim, porque a Yolande tem uma ideia perfeita. Eles, a sociedade, o que parece, é que eles são bem oprimidos, assim. Ela chega e fala assim, nossa, a gente tem que roubar um banco. Aí eu acho que é o Ninja que fala, ou um outro coadjuvante colega que tá lá. E ele fala, não, a gente não tem como roubar um banco, porque a gente vai ser morto pelos policiais androides, né? Aí ela fala assim, eles são máquinas. Eles têm que ter um botão, um controle de desligar. A gente vai ter que achar. Aí eles vão atrás do Dion, que eles descobrem que é quem cuida dos... Quem criou, né? Quem criou. E sequestram o Dion. E a partir daí que eles conversam, falam assim, meu, você vai ter que me entregar esse controle pra desligar esses androides. E ele fala assim, não, eu tô falando android certo? Eles são androides? Android, eu robô. Não vejo problema. Chama como quiser, né? Você tem que entregar pra gente o controle que desliga esses robôs. Ele falou assim, não, não existe. A gente não tem como desligar. O que eu posso fazer, criar um robô que vai trabalhar pra vocês. É que, na verdade, ele já tava com um projeto, né? De criar um robô, um software, né? Alguma coisa que ela tivesse meio que vontade própria. Então, ele fala que ele seria capaz de... desenvolver uma arte, literatura, que ele seria bem mais humanizado do que aqueles androides policiais que ele tinha. Só que não foi aprovado na empresa, né? Eles não deixaram ele fazer o teste lá. E ele tava, tipo, com o pendrive, sabe? Com tudo pronto. E aí, de repente, os bandidos chegaram e falaram, ah, a gente quer fazer alguma coisa. Aí ele, bom, vai, tô sendo forçado, entre aspas, vou ter que fazer esse teste pra ver se funciona, né? E aí ele vai... É, também porque é muito engraçado esse contraste que tem do Dion... E do lugar que ele trabalha, porque ele chega lá pra Sigourney Weaver, que é a CEO da empresa, e falar assim, nossa, eu criei uma coisa maravilhosa, eu criei uma inteligência artificial que ele vai poder escrever poesia. Mas ele fala isso pra uma diretora de uma empresa de armas, né? Ela fala, não, você tá maluco? Você fala que o cara vai poder ler poesia? Não, a gente tem uma empresa de armas, senão a gente não vai aprovar essa ideia. Aí ele vai e ele rouba um modelo de robô que foi danificado. A bateria, ela agora tá com uma vida curta e vai acabar em breve. Então, aquele Android já... Pra destruição. Descarte, né, ele vai ser destruído, então ele vai lá e dá um jeitinho e pega esse robô que não ia mais ter utilidade. É, ele leva lá, né, pros... Ele já ia roubar esse robô de qualquer forma. Ele colocou tudo no carro, ele colocou tudo dentro do carro e abordaram ele na porta da empresa. Foi, tipo, o maior azar de todos. Ele tava indo fazer um negócio errado, ele quer o cara todo certinho, e aí ele ainda foi sequestrado e roubaram bem nesse lapso de tempo. Mas aí o que é legal ver é, tipo, que aí depois que ele cria, né, que o Chap meio que nasce, né, entre aspas, o Chap tem esse contato com ele, com a Yolande, os caras, e aí, tipo, eles meio que adotam um bebê, né? E aí que você vê o lado da Yolande, que ela era a bandida, tal, do mal, e de repente ela vira mamãe, que ela quer ensinar ele, e de repente ela fica toda amorosa, parece que desperta, assim, um lado materno dela, e ela quer ensinar ele, quer cuidar dele, tudo. É engraçado a hora que o Chap acorda, né, pra vida, assim. Uhum. É muito legal o estranhamento que ele tem, porque ele se assusta, ele, poxa... Abriu os olhos pro mundo pela primeira vez e ele tá rodeado de pessoas e ele se esconde. E aí o pessoal vai tentando atrair ele como se ele fosse tipo um bichinho de estimação, assustado mesmo. E é muito bonitinho ele, assim, se libertando e confiando nas pessoas. E ele vai sendo educado como uma criança mesmo. E assim, a princípio, o ninja, ele quer que ele seja um gangster logo. Quer que pegue em arma e comece atirando e massacrando todo mundo. É, ele achou que, tipo, ia dar play e ele já ia pegar as metralhadoras e iratatá e acabar com tudo. Né? E virar um assassino. E a Yolande é o oposto, né? Ela fala, não, ele... Ela entendeu, na verdade, né? Porque o ninja, ele, tipo, não sacou que o negócio tava começando, que você tinha que desenvolver tudo. Ele, na cabeça dele, tipo, meu, é um robô, tá pronto, tem que ir pra ação, né? É, ele achou que ia ser um robô policial igualzinho o que ele enfrentou, né? Uhum. E com o passar do filme, todas as emoções humanas vão se sendo mostradas mesmo. Isso é uma coisa que eu parei pra pensar e falei, será que isso é possível? Né? Porque assim, quando chegarmos até a inteligência artificial, será que isso pode acontecer? Porque assim, o que o Chap representa é que ele é capaz de aprender muito mais rápido do que os seres humanos, né? Ele aprende a falar muito mais rápido e ele assiste a TV e ele imita os personagens. Então, assim, ele é uma criança que aprende muito mais rápido. E ele vai sentindo todas as emoções que os seres humanos sentem. Ele sente medo, ele sente carinho, ele sente raiva. Um monte de coisa com o passar do filme, né? É, tipo, até uma coisa que a gente comentou no outro podcast que a gente falou sobre o Ex Machina, que, assim, ele tem uma essência boa, assim, sabe? Porque você vê que ele não quer fazer as coisas erradas, ele não quer cometer um crime, e ele quer ser bonzinho, e ele quer aprender. E aí, depois, com o tempo que ele vai aprendendo a atirar e a roubar e tudo, ele ainda faz com uma certa inocência, né? E a questão que eu ia falar era, será que quando tivesse tipo de coisa que ele teria essência boa por conta do criador dele que tinha essa essência, sabe? Ou será que tipo toda coisa nova, ou sei lá, se pode se chamar de vida, né? Tem essa essência boa e vai se transformando de acordo com as experiências, a influência, sabe? Eu acho que assim, quando ligaram ele... E os primeiros contatos foi o que regeu a índole dele pra vida toda do Chap. Porque quando ele foi criado, o dono falou, ó, você não pode matar ninguém, não pode cometer nenhum crime, né, roubar dos outros. Então todos os crimes que ele cometeu foi sendo enganado. Ele era inocente, então eles falavam, ó, esse carro aqui, ó, esse carro é meu, aquele cara roubou de mim, pega de volta. Aí ele ia lá e roubava o carro de outras pessoas sem saber. Você roubou o carro do papai, pancava o cara, né? Arrancava ele do carro e pegava o carro e ia embora. É, mas isso também só começou a acontecer depois que ele ele teve sofrimento, né? Depois que ele se sentiu ameaçado. É que ele viu que outras pessoas poderiam machucar ele, né? Ele só confiava na mãe dele lá e no pai dele, no América. Ah, o América, é verdade. Tinha esquecido o nome. Então, é porque por que que o ninja resolveu largar ele lá no... Porque o Chap não tava querendo fazer nada do que o ninja pedia. Ele ficou puto. Aí ele fala, ficou puto. Foda-se essa bosta, vou levar embora. Peraí, é que não... não foi dar uma lição. Eu não expliquei direito. É porque o ninja, ele pega o Chap e fala assim, ah, Chap, vamos dar uma volta, você não quer conhecer o mundo? Aí ele fala, claro, claro, que é todo animado, sabe? Que nem uma criancinha mesmo que tá indo pro parque. E aí ele leva ele pra um beco, assim, pra um lugar bem... Tipo, me lembrou aquele lugar do... que o Michael Douglas vai num dia de fúria, sabe? A hora que ele senta lá, tipo, num lugar remoto. Eu falei, meu, qualquer instante vai chegar o Michael Douglas com o taco de beisebol. É a pracinha do inferno, assim. É verdade. E aí ele chega lá, o ninja e o América largam ele lá, só que tem um monte de pessoas, que podemos dizer que eles eram bandidos? É, tinha uma ganguezinha lá. É, tinha uma gangue lá. E ele é um robô policial, então colocou o robô policial na frente dos bandidos, os bandidos foram atacar ele. Lógico. Não, primeiro eles ficaram assustados, nossa, é um robô policial, vamos fugir. E quando perceberam que o Chap era mais amigável... Que ele era meio bobão, na verdade. Destruíram ele, massacraram, mas ele ainda assim voltou pra casa. Só que ele voltou um pouco revoltado. Aí o ninja utilizou isso pra falar assim, tá vendo? Ou você machuca as pessoas, ou as pessoas vão te machucar. É, mas assim, trazendo tipo pra nossa realidade, assim, sabe? Claro, a gente é... O que a gente é parte da influência que a gente recebeu na nossa vida, sabe? E, tipo, será que as pessoas nascem com a essência boa e depois vão se transformando de acordo com a influência que elas recebem? Por exemplo, uma pessoa que seja um bandido, sabe? De verdade, sei lá, um ladrão. Ele nasce, tipo, entre aspas, do bem e às vezes ele nasce numa família que o pai dele já era e não sei, sei lá, quais experiências que a pessoa pode ter pra se chegar nesse ponto de virar um ladrão também, entendeu? Eu acho que é bem isso que o Ítalo falou. Assim, no princípio, é como se ele tivesse pegado tudo que, de melhor que o pai dele tinha. E além disso, porque foi o Dion que desenvolveu, então, no código lá, digamos assim, que ele conseguiu colocar tudo que ele tinha de bom, ele também falou pra ele, falou assim, olha, você não pode matar, você não pode fazer mal pras outras pessoas. Então, isso eu acho que é uma coisa familiar, digamos assim. É claro que a educação, né, que ele teve lá com a Yolande e com o Ninja fizeram uma diferença, né? Ele começou a ver o mundo de outra forma, porque se fosse só pelo Dion, ele tava vendo o mundo com cores coloridas, da forma que ele falou assim, ah, você vai ter que vir aqui, pintar uma tela e expandir a sua criatividade. Pra ele era tudo maravilhoso, e ele enxergou o outro lado da vida, o lado mais cruel pela educação que ele teve, né? Eu acho que isso se reflete muito na nossa vida. A pessoa pode ser, ter um espírito, ter uma essência maravilhosa, mas às vezes a vida leva ela para outros caminhos, né? É, então, mas aí você acha que todo mundo, tipo, nasce bom e as influências que mudam? Que não é necessariamente as influências que a gente tem no início da nossa vida que define, né? Todo dia a gente tem experiências novas, eu posso aprender coisas novas e mudar, né? A gente tá sempre mudando. Mas é assim, será que existe essa essência boa e má? Então, eu acho que você tem a predisposição, né? Se você tem a predisposição a aceitar que você não é o dono da verdade, você consegue olhar o outro e conseguir mudar. Agora, se você acha que você tem razão de tudo, não dá. E eu acho que não é uma questão nem de ser bom e ser mal. É questão de achar que todas as respostas já estão dadas. Eu acho que o que acontece com o Chap acontece com muita gente. Quando ele é uma criança ou uma pessoa... Quando ele tá na fase mais inocente dele, que ele não sabe nada da vida, chega uma pessoa nele e fala assim, ó, eu sou o seu criador e essas aqui são as suas regras básicas. Você não pode matar, você não pode machucar ninguém, você não pode cometer nenhum crime. Então, e por que que eu não posso fazer isso? Porque eu sou seu criador e isso é errado. E ele acreditou e levou isso até o final. Ele poderia ter no meio do caminho mudado de ideia, como muita gente muda de ideia, né? Ele aceitou isso como uma verdade pra ele. Mas ele também aceitou como uma verdade que o ser humano é cruel. Sim. Como ele aceitou que a Yolande é mãe dele. Então, ele foi acreditando em tudo aquilo. Ele foi reagindo a todos os inputs que ele foi tendo. Sim, ele não questionou nada. Aí é que tá. A gente tem essa opção de questionar. Isso. Ele acreditou em algumas coisas logo de cara, né? Uhum. Ah, mas a gente também, né? Na verdade. Porque quando a gente é criança, né? Que entre aspas, ele era criança. Porque ele tinha acabado de nascer. A gente aceita tudo que nossos pais falam, né? Como verdade absoluta, né? Quando você tá crescendo... Ai, mãe, que é isso? Pai, que é isso? Mãe, como que é isso? Você é a sua fonte de informação e é tudo que você tem, né? I am Chappie. Vocês lembram de mais algumas referências sobre esse tipo de inteligência artificial? Ah, tem bastante filme que tem. Tem o IA do Spielberg lá, aquele filme antigão com... Tem o ursinho, o menino e o putão. Eu assisti esse filme, mas eu lembro que eu achei ele muito longo e um pouco desinteressante, sabe? É chato, é um filme chato. Que é com aquele menininho, né? Ele é fofo, ele é fofo, aquele menino. Ele era fofo, né? Não sei como que ele tá hoje em dia, né? Ah, é verdade. Ele era fofo. Mas... O filme que eu gostei foi aquele Her, sabe? Ela. Ai, muito bom esse filme. É, tipo, é uma inteligência, né? Porque, tudo bem, ela não tem um corpo físico que nem o Chap, mas ela não é apenas um aplicativo, né? Ela conversa, e ela tem sentimento, e ela sente ciúmes. E foi um filme que eu achei ótimo, assim, que eu acho que, meu, é muito representativo, sabe? É que, assim, é muito verossímil, né? Eu acredito que, se existisse hoje, seria exatamente daquela forma. Seria muito parecida a forma como eles colocaram. E foi muito sensível, assim, a forma como ele se apaixonou por ela e ela se apaixonou por ele. Eu gostei desse filme também, a forma como eles orquestraram a situação. É, não, você pode ter certeza que se quando criarem a inteligência artificial, ela não vai ter braço, perna e vai sair andando. Vai ser um data center que vai gerar as coisas. Você vai interagir com ele via comandos lá, né? Não, mas ele pode depois ser transferido, sei lá, pra um corpo físico pra ter mobilidade, né? Ah, sei lá, é uma coisa meio... Mas é bem mais futurístico, é, acho, é uma, né, coisa muito cosmética, entendeu? Sim. Ah, eu tenho essa inteligência artificial que pode fazer tudo no mundo, eu vou deixar ela presa aqui nesse corpo físico, aqui com dois braços e duas pernas. É porque ela pode viajar na rede, né? Não tem necessidade disso. É isso que eu tô dizendo, é. O fato dele colocar ela num robô de dois braços e duas pernas é pra gente se identificar mais, né? É que, por exemplo, centenário. Antes da gente falar, posso só dar mais uma pontuação aqui do Her? É que, por exemplo, esse é um questionamento do Her, assim, a questão dela não ter corpo dificulta muito a relação dela com ele. Ah, mas eu acho que se ela tivesse corpo, talvez ela não tivesse essa relação, porque ele não ia, tipo, sei lá, beijar um robô, sabe? Mas é que poderia ser um corpo... humanoide. Com engenharia... como é que é? Engenharia de DNA? Não sei. Tipo do Ex-Máquina? Eu esqueci o nome. É, tipo do Ex-Máquina. Uma pele sintética. Engenharia genética. Tá. É, engenharia genética. É, não, aí sim. É que eu pensei, tipo, imagina ela tem a cara do Chap. Mas assim, pra você se apaixonar por uma pessoa, você não precisa ter... ela não precisa ter um corpo. Tem tanta gente que se apaixona pela internet aí com a pessoa em outro país. É assim, não precisa. Mas eles tinham a dificuldade porque eles não conseguiam ter contato físico, né? E ela se sentia mal por isso. É, ela não mandava nem foto, nem mandava nem nude, nem, né? Nem nude. Não mandava tanta nudes. Sacanagem. Não, mas é... Ah, esqueci o que eu falo. Beleza, fala aí o... Tem mais filmes que tem inteligência artificial. É, que eu tava falando do Homem Bicentenário, né? Que eles fizeram ele um robô, né? Humanoide, assim, também. É, e ele é interessante que mostra uma evolução que é importante. Que ele, no começo, era um robô com a cara estática. Uhum. Aí depois botou uma sobrancelha lá pra ele ter uma reaçãozinha. Esse filme, eu também tenho minhas ressalvas a respeito. Porque eu acho que ele foi muito infantilizado. Sendo que a obra original do Asimov, ela é muito mais profunda. E tem questionamentos muito, muito, muito bons, assim, por exemplo. Tem uma hora do livro que o robô, eu esqueci o nome dele, o Homem Bicentenário mesmo, ele começa a se questionar, assim, porque ele quer ser humano. Então, ele começa a fazer tudo para ser humano, né? Ele sei lá, ele já tem o corpo biológico e vai evoluindo. Só que nunca ele é considerado um humano. Então, o questionamento é, o que é ser humano? Né? O que vai fazer você diferente de mim? E por que, que o humano não consegue se identificar e se sentir igual ao outro, ao próximo? Você sempre tem que diferenciar. E entra a questão de preconceito que a gente vive hoje em dia, né? E eu acho que o filme não abordou isso. O filme do Homem Bicentenário ficou muito só na... É, mas é que, assim, quando fizeram o filme do Homem Bicentenário, fizeram com o Robin Williams. Então tinha que ser o Pat Adams robótico. Eu acho que ele estragou o filme, na verdade. É, não, ele fez do jeito dele, né? Se fosse outro cara fazendo, se fosse, sei lá, que diretor maluco aí poderia fazer... Tarantino. Se fosse Tarantino, ia ter classificação 18 anos o negócio. Ia ter sangue pra tudo quanto é canto. Até o robô ia sair sangue. Não ia atingir o brasileiro médio, vamos dizer assim. Não é qualquer um que consegue assistir. É exatamente esse o problema. É que todo mundo tem que ser capaz de assistir o filme. E eu acho que uma obra que tem questionamentos tão profundos não tem essa obrigatoriedade de ser para todos, sabe? É, tem um público com quem você deve conversar e passar certa ideologia, né? I am Chappie. Um questionamento que eu nunca vi em filmes assim que possuem inteligência artificial. Todos que tem, assim, ou ele tá trabalhando do lado, né? Junto pra um mundo melhor, igual o Interestelar, o robô, ele é um servo lá das pessoas, né? Ele faz aquilo que mandam, né? Mesmo ele sendo muito inteligente. No 2001 lá, é o robô muito inteligente que se revolta. Em cada filme é assim, ou ele tá trabalhando junto, ou ele é subserviente, ou vai contra. Mas eu acho que um dia, assim, quando a humanidade criar uma inteligência artificial realmente muito inteligente, muito capaz, vai chegar uma hora, assim, que... Vai haver um questionamento, será que a humanidade, a cultura humana, né, todo legado que a gente tem, toda a história que a gente tem, vai ser dado a continuidade por nós, seres orgânicos, ou por essa inteligência artificial? Eu acredito que a gente já tá partindo... É uma muita viagem meio... grande. Não, viagem eu não grande. Acho nem que é tanta viagem, porque assim, você consegue imaginar o ser humano convivendo em harmonia com seres das cavernas, os Neandertais... Não, assim que houve uma evolução, o ser que evoluiu exterminou o anterior, sabe? Isso eu acho que não tem questionamento. Até porque o ser humano, ele não vai conseguir viver em paz com algo tão melhor e tão diferente dele próprio. Mas você concorda comigo que por que que, por exemplo, um animal, ele faz o outro ser extinto? Porque ele compete por recursos e acaba os recursos da espécie inferior. Ou vem uma mudança climática e mata todos de frio, sei lá. Agora, uma inteligência artificial lá que só precisa de um data center pra funcionar, de baterias, de energia, ela não compete com o ser humano em recurso, assim. Pode ter gente pra caramba, não vai afetar tanto assim. Eu acho que aí vai entrar uma questão mais sociológica mesmo, É esse tipo de discussão que eu nunca vi em nenhum filme. De que não vai ter dificuldade com recurso, é isso? É, não. Essa evolução, assim, porque uma hora o que eu tô querendo chegar é que, assim, uma hora o homem vai ficar obsoleto. Sim. O ser de carne e osso. Você acha? Pô, a gente vai ter uma missão espacial. Você acha que vão mandar uma pessoa? Não faz o menor sentido. É, não sei. Eu tenho essa inteligência artificial que eu posso mandar pra qualquer lugar, ela nunca vai envelhecer, nunca vai dar problema. É, eu acho que o homem vai ficar, tipo, mais mão de obra, assim, sabe? Dessas coisas que não tem máquina, sabe? Tipo, catar o resto da espiga de milho que sobra da máquina de colheita, sabe? Eu acho que os seres humanos vão virar peça de museu. Vai ser, assim, pro... Ah, tem isso aqui pra preservar. Tipo, reserva indígena, no meio da cidade. Pode ser também. Isso daqui tá aqui, mas é por respeito. São nossos criadores, então a gente mantém eles aqui. Mas eu acho que o homem tem um instinto muito, tipo, competitivo, assim, sabe? Então, se ele vê que tá dominando muito pra ganância, sabe? A vontade de querer ser melhor, talvez não deixe as máquinas porque evoluir tanto, sabe? Os homens, eles não conseguem conviver com outros homens, né? A gente tem esse problema. Exato, não, mas né, eles não conseguem, né? Foi isso que você disse? Então, nós humanos que somos o problema. Sim. É, exatamente. Só que a minha dúvida é, será que a inteligência artificial vai absorver tudo isso que a gente tem, que é essa competitividade, essa vontade de poder. Porque, assim, somos nós os criadores, né? Então, assim, puxando um pouco pra religião, não quero falar de religião, mas Deus fez os seres humanos à sua imagem e semelhança. Por que seria diferente com a gente, né? Por que a gente ia fazer uma inteligência artificial que não tem nada a ver com a gente? Eu acho que a inteligência artificial só vai potencializar tudo que nós temos, tanto de bom quanto de ruim. Não, e a questão é, não tanto a personalidade, mas a capacidade de criar, sabe? Porque, assim, a inteligência artificial, até onde eu sei, pelo menos, ela responde a um comando. Então, assim, você programa ela pra fazer alguma coisa, ela tem um objetivo. Mas ela não cria, sabe? Essa criatividade, essa capacidade de inventar coisas novas, de pensar além, talvez a máquina não consiga absorver, sabe? Ela não atinge esse grau de evolução. Eu não sei. Porque o ponto-chave da inteligência artificial é quando a gente conseguir evoluir, né? A inteligência, a máquina artificial feita em computador, até um ponto onde ela vai ser capaz de se expandir sozinha. Que é quando a gente fala que chega a singularidade. Né? Quando uma máquina atinge a singularidade, ela não precisa mais do homem. Ela consegue evoluir sozinha. Mas se expandir, você disse reproduzir ou é aprender? Quando você alcança esse ponto, já não... Aprender já é possível. Mas é claro, numa escala muito ínfima, muito pouquinha, né? Por exemplo, no Waze lá, você sabe que uma rua lá tá sem trânsito, trânsito, trânsito, ele tem uma inteligência artificial que te joga pra outra rua, não é? Uhum. É uma coisa muito básica, uma decisãozinha muito pequena. Na nossa cabeça, quando a gente vai atravessar uma rua, a gente analisa milhões de variáveis ali, né? Se tá vindo um carro, aí a gente faz lá o cálculo da distância com o tempo, não sei o quê, tudo em frações de segundo. Então, esses cálculos, a inteligência artificial vai poder fazer. Mas e a tomada de decisão? Também vai poder vai fazer. Vai ser com base, né, nos resultados dos cálculos. Na base nas experiências anteriores. Isso que é aprender, não é? Uhum. A gente tá aprendendo a andar. A gente põe um pé e põe o outro joelho. Aí vê que precisa pôr os dois pés no chão. Aí é dar um passo. Aí vê. Você vai aprendendo, você vai errando, acertando e vai melhorando. Sim, só que o computador tem uma capacidade muito maior porque ele consegue armazenar tudo. A gente consegue armazenar tudo que a gente viveu na nossa vida. Exatamente. Fazer muitos testes em pouco tempo, né? Fora, tipo, também a questão das pesquisas, né? Porque até a gente aprender algo novo, às vezes é um processo muito demorado. A gente tem que fazer um puta curso de 4 anos lá pra uma inteligência artificial. É uma coisa que, às vezes, em questão de segundos, tá lá toda a informação, todos os dados estão lá e pronto, né? Agora, uma questão também é, assim, a questão do objetivo, sabe? Porque se não tiver mais o ser humano, qual que seria o objetivo da máquina de continuar vivendo na Terra, sabe? Porque, querendo ou não, a gente tem objetivos pequenos, cotidianos, tipo, ah, vou trabalhar, vou fazer isso, vou mandar um e-mail, tal, lá, lá. A gente tem objetivos de vida, eu quero ser presidente do Brasil, eu quero crescer, eu quero ter uma família e tal. Mas, tipo, qual seria a motivação da máquina, sabe, de continuar? Aí que tá, eu acho que a gente não vai ter mais poder de decisão em cima disso. As máquinas vão decidir o que elas querem. Então, mas, tipo, qual seria a motivação de uma máquina pra continuar expandindo? Seria o objetivo mesmo que o homem, tipo, ganância, ou querer ser mais? Eu acho que o maior estímulo, né? A maior motivação do ser humano é o poder. E eu acredito que isso vai ser idêntico pra máquina também. Tipo, eu não acho que vai ser diferente. Ela vai querer dominar todo o planeta. Eu acho que sim. E aí uma máquina vai querer ser melhor do que a outra. E aí vai ter tipo uma luta de robôs. Então eu acho que não vai ter essa de um melhor que o outro. É tudo a mesma coisa. É uma coisa só, uma mente só, eu acho. Você acha que vai ser uma só, uma única inteligência artificial? Porque assim, se a rede tá toda conectada, então não tem como pensar em várias, né? Eu vou entrar num negócio meio técnico aqui, mas tem fundamento, se ficar muito chato a gente corta. Tá. Por exemplo, hoje em dia, quando a gente trabalha numa empresa e quer, por exemplo, eu quero processar todas essas ligações telefônicas aqui, ver quantas pessoas no mundo ligaram pra Juliana, né, nesse número aqui. Então, eu pego isso, todas as informações, jogo todos esses dados, jogo num supercomputador e ele varre esses dados todos de ligações, de todas as ligações do mundo e cruzando com o número da Juliana pra ver se tem. E ele me dá uma resposta. Só que fazer esse tipo de análise em um supercomputador é muito caro. Aí o Google, essas empresas, Facebook, essas empresas de tecnologia que estão mandando no mercado agora, eles usam um treco que a gente chama de cluster. Você, em vez de pegar um, construir um supercomputador que custa milhões e milhões de dólares, você compra vários computadores muito mais baratos, que são fabricados na China, e você põe eles para trabalhar juntos como se fosse um só. Então eu preciso de mais poder, eu simplesmente vou ligando mais máquinas. Então você tem, a gente tem cases de... cada computador desse a gente chama de nó. Então você adiciona um nó. Tem casos aí de... pelo mundo, de empresas que tem 2 mil nós. São 2 mil super... super não, super pro computador notebook que a gente usa, né? São servidores grandes que são 2 mil fazendo cálculos e processos juntos, em paralelo, programação paralela. Então, não tem mais essa questão de você ter um... não vai ser um computador contra o outro. Eles vão sempre trabalhar em conjunto. É uma única consciência, mas trazendo isso para a inteligência artificial, poderiam existir várias mini consciências, mas que elas se interligam e formam uma coisa maior, né? Tipo no caso do Her mesmo, né? Que ela, tipo, ela é um indivíduo, entre aspas, mas ela tá ligada a uma rede maior ainda, né? Porque o que acontece hoje? Ah, eu tenho um serviço aqui. Aí eu disponibilizo esse serviço pra todo mundo. Por exemplo, ah, eu quero... meu objetivo é pesquisar informações sobre a Carol. Aí eu vou lá num serviço, no Facebook, pesquiso a timeline dela. Aí eu vou lá num outro cluster, o cluster do Twitter, e olho com as informações dela no Twitter. Vou lá em outro cluster e olho as informações dela do LinkedIn. Então... cada grupo de servidores aí, cada grupo de máquinas vai fornecer um serviço específico. É que essa interação pode ser difícil, né? Porque assim, é muito... Não digo que é impossível, mas difícil. É difícil fazer uma ligação do LinkedIn com o Facebook, com o Google, assim, porque são concorrentes, né? Então não existe essa unicidade. Apesar da rede estar toda conectada, você não é a mesma coisa. É, mas o caminho é existir alguma coisa que se conecta com qualquer outra facilmente. É aí que tá. É porque as máquinas, pra fazer isso, um servidor pra se ligar no outro, ele depende das pessoas, né? Mas com a singularidade, uma hora não vai ter mais essa necessidade, é esse, né? É esse o ponto. Quando o computador conseguir se reprogramar, se atualizar, fazer as alterações necessárias pra ele melhorar, sem precisar de um ser humano, né? E aí que vem o grande medo... né, da humanidade, que é ser sobrepujado pelas máquinas. Mas isso não é novo, gente. Isso já vem de muitos, muitos e muitos anos. Eu fui procurar e peguei um trechinho do livro Frankenstein, da Mary Shelley, que eu vou ler aqui pra vocês. Esse trecho que eu vou ler é do capítulo 5, quando o Dr. Frankenstein finalmente consegue dar vida pra sua obra. Que contemplei a realização da minha obra. Uma ansiedade que quase chegava à agonia, recolhi os instrumentos ao meu redor e preparei-me para o ponto culminante de meu experimento, que seria infundir uma centelha de vida àquela coisa inanimada que jazia diante de meus olhos. A chuva tamborilava nas vidraças. Então, deu-se o prodígio. A luz bruxuleante da vela quase extinta, vi abrirem-se os olhos amarelos e baços da criatura. Respirou com esforço e um movimento convulso agitou-lhe os ombros. Quem poderia descrever o quadro de minhas emoções diante de tal catástrofe? Que pintor prodigioso poderia esboçar o retrato do ser que a duras penas e com tantos cuidados eu me esforçara para produzir? Seus membros, malgrado as dimensões incomuns, eram proporcionados e eu me esmerara em dotá-lo de belas feições. Belas, ó surpresa aterradora, o castigo divino! Sua pele amarela mal encobria os músculos e artérias da superfície inferior. Os cabelos eram de um negro luzidio e como que empastados. Seus dentes eram de um branco imaculado. E em contraste com esses detalhes, contemplavam a expressão horrenda, os dois olhos aquosos parecendo diluídos nas grandes órbitas em que se engastavam. A pele apergaminhada e os lábios retos e de um roxo enegrecido. Mais mutáveis que os acidentes da vida são os da própria natureza humana. Eu trabalhara durante 2 anos para infundir a vida a um corpo inanimado, para tanto sacrificar o repouso e expusera a saúde. Eis que terminara minha escultura viva, esvaía-se a beleza que eu sonhara, e eu tinha diante dos olhos um ser que me enchia de terror e repulsa. Assim, esse desejo do ser humano criar uma coisa viva pela sua inteligência e capacidade é muito antigo, né? Esse livro do Frankenstein, ele é do século XIX. Eu não sei exatamente a data, eu acho que é 1819 que ele foi publicado. Então, assim, essa mitologia já é bem antiga e tá difundida aí na nossa cultura. E existe esse medo mesmo nosso de que isso um dia vai acontecer, né? Mas não aconteceu até agora. Ah, mas eu acho que a tecnologia ainda tá engatinhando, assim, nesse sentido, né? Ah, tá muito, muito longe de ter alguma coisa assim. Não, porque, meu, tudo bem, tá avançando rápido, né? Relativamente, se você for pensar, meu, smartphone mesmo é uma coisa que é recente, né? Mas tá indo muito rápido, né? Porque se você for pensar na época que a gente tava na escola, a gente falava, meu, sabia que lá no Japão eles criaram um celular que você consegue falar e ver a cara da pessoa ao mesmo tempo? Não, quando a gente era criança, o máximo de tecnologia era aquele brinquedo, Pense Bem. Eu não lembro desse brinquedo. Era brinquedo de porcaria lá. Que ele fazia umas perguntinhas e você respondia. Ah, eu lembrei. Eu sei qual que era. Tinha uma música. Era alta tecnologia aquilo lá. Era demais. Agenda eletrônica, meu. Então, as coisas foram evoluindo rápido, né? E a gente não sabe até onde vai, em quanto tempo vai, né? E se vai chegar um ponto que vai parar de evoluir, sabe? Ah, não. A evolução vai continuar. Porque eles estão sempre dando um jeito. Sempre tem alguma coisa, né? Chappie. No filme do Chappie, tem uma hora que o Chappie, ele confronta o Dion, né? Ele fala, ele encosta ali na parede porque o Chappie passou por maus bocados lá e ele ficou muito bravo e ele descobriu que um dia ele ia morrer porque a bateria dele tava pra acabar. E ele fica muito bravo com o Dion. E aí o Dion fica super triste, né? Vai correr atrás dele, quer saber o que tá acontecendo e ele chega e fala assim... Mas por que, meu criador? Por que você fez isso? Por que você me fez pra eu conhecer o mundo e pra eu morrer? E ele não sabe responder. E isso é a grande expectativa, a grande necessidade do ser humano, né? Entender por que que está aqui e por que que nós vamos morrer. E eu achei isso demais, né? Ele poder olhar pro seu criador e o criador virar e falar assim, não sei. Não sei, eu simplesmente quis te criar, eu tive essa ânsia, eu tive essa vontade. Mas aconteceu que você vai morrer, assim, e não é culpa minha. Simplesmente eu tinha essa vontade tão grande de trazer a vida, de criar a vida, que eu não pensei nas consequências. Então é uma coisa filosófica até, né? Porque a questão... Ai, tipo, pra que nós estamos aqui? Por quê? Qual o objetivo da vida? É, exatamente. Pode ser que a nossa existência aqui seja realmente uma obra do acaso, que é o que eu acredito. Um teste, né, de Deus, estava testando e sem querer nasceu e reproduziu e tamo aí. É, assim, se... É. Porque o Chappie foi um teste, né? Ele não sabia se ia funcionar. Eu acho que é loteria, meu. Calhou da gente evoluir pra desse jeito. Será? Ah, eu acredito que sim. Agora tem uma parte no filme lá que eu acho muito interessante, que ele pega um monte de PlayStation, liga os PlayStation lá e faz um supercomputador pra ele. A hora que ele pega, que ele transfere a consciência da mãe? É, que ele copia lá a consciência da mãe. Ele usa um monte de PlayStation lá ali pra fazer funcionar o capacetinho dele. É porque ele tá querendo descobrir como é que ele faz pra transferir ele, a consciência dele, pra um outro corpo, né? Porque ele não quer morrer. Ele sabe que ele vai acabar, né? É. E ele precisa ir pra outro porque ele não quer se extinguir, né? E isso é uma coisa que é interessante, é essa questão da transferência de consciência. Vocês acham que isso é possível? Eu acho que de forma alguma isso é possível. De forma alguma, mas tem um... um projeto aí que chama Iniciativa 2045, que eles dizem que até... uns russos loucos aí que tem essa Iniciativa 45, que eles dizem que até o ano de 2045 isso vai acontecer, vai haver uma transferência de consciência. Eles vão conseguir fazer o upload da consciência de um ser humano vivo e colocar em uma máquina. Pode ser um robô, uma criatura geneticamente desenvolvida, com engenharia genética, e até 2045 isso vai acontecer. Eles têm até um cronograma muito bem estruturado dizendo como vai ser isso. Eles primeiro vão mapear o cérebro em detalhes, depois eles vão transmitir e dar sentido às informações, construir um suporte que possa receber os dados e que pode ser um avatar robótico ou um software. E, enfim, eles têm um cronograma de 5 em 5 anos para cumprir isso daí. Isso daí é igual aqueles livros de autoajuda que você compra, aí ele fala, não, você monta um cartaz aqui, você coloca a foto das coisas que você quer ter, o carro, o avião e não sei o quê, e você fica idealizando. Ah, você acha que isso é o segredo? É, não, isso daí tá muito fora da realidade. Muito fora. 2045 não tem como. Não tem como. Mas assim, pode ser que não seja em 2045. Mas eu acho que uma hora eles vão conseguir transformar todo... Porque a questão é a seguinte, os obstáculos que eles têm. O nosso cérebro pode realizar 36,8 quadrilhões de operações por segundo. É mais do que o dobro do que um supercomputador mais potente que existe hoje pode realizar. E assim, o cérebro tem um funcionamento intrincado, mas querendo ou não, tudo que a gente tem na nossa cabeça são dados. E o dia que a gente conseguir entender a forma com que esses dados são organizados na nossa cabeça e conseguir passar eles para um suporte físico, isso vai transformar isso num clone seu, por exemplo? O negócio é a dimensão disso aí. Eu coloquei, vou colocar até no show notes aí, a gente coloca um link de um vídeo que tem um projeto de um pessoal aí que eles conseguem colocar sensores na cabeça da pessoa e controlar um computador através desses sensores. Eles fazem em feira demonstração de pessoas dirigindo um carrinho pra frente e pra trás lá, usando o pensamento. Só que, assim, tá muito longe de você conseguir usar um sensor, alguma coisa na sua cabeça e transferir todo o seu conhecimento, todas as suas emoções, todo o seu jeito de ser. Não, assim, o jeito... Porque não adianta você transferir só conhecimento. É, não, era isso que eu ia falar. Eu acho que talvez o conhecimento seja uma coisa que a gente esteja mais próxima de conseguir. Mas que nem eu falei, a questão da criatividade, sabe? Como que você vai conseguir transferir a minha criatividade? Porque ninguém tem a criatividade igual, certo? Cada um cria as coisas diferentes na sua cabeça. Como você vai transferir isso para uma máquina... Ou, no caso do clone, para um outro ser. Mas é que a criatividade são as conexões que você consegue fazer. E isso depende da sua vivência. E que eu acho que é isso que vai ser o upload. É conseguir resgatar as memórias. E eu acho que boa parte do que nós somos foi construída pelas nossas memórias. Aí a questão é, nós somos só o fruto das nossas vivências? É o que forma a nossa essência? Ou existe algo a mais que a gente ainda não sabe o que é? Porque... Mas eu acho que tem muito mais coisa além das memórias que definem o que você é. Tem o DNA, tem... É, pois é. Uhum. Também não sei querer entrar na questão da religião, mas eu acho que a gente tem uma alma, sabe? Um espírito ou alguma coisa que seja uma coisa única, sabe? Porque apesar de, por exemplo... Eu e minha irmã, a gente pode ter não o mesmo DNA, mas assim, a gente tem os mesmos pais e a gente foi criada no mesmo ambiente, a gente tem muitas experiências que são iguais, mas a nossa personalidade é totalmente diferente. E eu nunca vou ser igual a ela, ela nunca vai ser igual a mim. E mesmo que fosse criado um clone de mim, ele talvez não tivesse as mesmas sensações que eu tenho, os mesmos pensamentos ou os sentimentos que eu tenho. É porque mesmo os irmãos gêmeos, eles não são completamente iguais, né? Não. Mas dizem que eles até conseguem, algumas vezes, sentir o que o outro sente. Ah, pra mim isso é balela. O cético da mesa. Mas assim, se tivesse de dar um Ctrl-C, Ctrl-V na mente de uma pessoa, o lugar onde você tá dando Ctrl-V tinha que ser idêntico também. Vamos dizer assim, a máquina mente da pessoa tem que ser a mesma máquina, o córtex, todas as partes do cérebro dela tem que trabalhar exatamente daquela forma. pra você realmente continuar a mesma pessoa. Tem um filme, ele é muito ruim, mas ele fala sobre isso também, que é o Transcendent, do Johnny Depp, que é um cara, um cientista, que consegue fazer o upload da mente dele, e aí ele morre. E aí a mulher dele vai e consegue reconstruir. Só que assim, ele não é a mesma coisa. Ele é outra coisa. Então eu acho que mesmo que fosse possível ter esse upload de consciência, por esse mesmo motivo que você falou, como o suporte onde esse upload vai, esse download vai ser feito é diferente, então ia criar uma coisa terceira que não é a pessoa de fato, né? É, exatamente, até porque a própria questão do clone, né, que eles já testaram aí várias nos animais e tudo, eu não acho que consiga ser 100% idêntico, sabe? Mesmo com as modificações genéticas e tudo, a gente é muito único, assim, né? Falam que a gente tem, acho que 6 pessoas no planeta que são muito parecidas com a gente, né? Que tem essa estatística aí, tipo, no mundo tem mais 6 pessoas que têm a mesma cara que eu, assim. Mas nunca vai ser idêntico, sempre tem diferenças. Nossa, é verdade? Existe 6 pessoas igual a mim? É. Nossa, eu não acredito nisso, não. Eu acredito que a cada dia que passa deve aumentar esse número porque, aí. Porque pô, pessoa... é muita gente, né? Se você pensar pra cada pessoa ser muito exclusiva e única. Se for um chinês, eu acredito. Ah, mas isso também é relativo, porque pra mim os chineses são todos parecidos, mas pra os africanos eu sou igual todo mundo aqui, entendeu? É, então, verdade. E aí, mesmo que você consiga clonar uma pessoa, sempre vai ter alguma diferença, sabe? Na mesmo física, porque não é possível. Agora é interessante colocar também no show notes um videozinho do Watson lá. É uma inteligência artificial, né? Primária, como a gente tá na fase hoje. Mas é um computador vencendo um ser humano num jogo de associações. É como se fosse um Show do Milhão gringo lá, assim, alguma coisa parecida. E é um jogo onde você recebe umas dicas, uns inputs, e você tem que acertar uma palavra lá. E o computador conseguiu vencer os campeões mundiais desse jogo. Então, é porque é um jogo que depende de associação. Que é uma coisa que, até um tempo atrás, era muito difícil de fazer num computador. É legal, mas é aquela questão, né? A inteligência artificial é trabalhada em cima da lógica. Isso. Então é muito mais fácil de um computador fazer esse tipo de associação, que ele vai fazer muito mais rápido, né, do que a mente humana. Mas é isso mesmo. Até porque, assim, daí o banco de dados que ele tem um acesso muito mais rápido do que a gente, né? Porque não importa se você colou uma coisa 10 anos atrás e uma coisa ontem, ele vai ter o acesso igual. E a gente, uma coisa que aconteceu muito tempo, um livro que você leu, você não vai lembrar tão bem quanto uma coisa que tá recente. Então, a gente tem um acesso restrito, né, entre aspas, à nossa memória. Até, não sei se vocês assistiram Divertidamente. Assisti, tô querendo ver. É muito bom, porque eles tiveram uma visão, assim, muito diferente de como funciona a mente humana, sabe? Então, assim, tem os corredores de memórias e de lembranças. E aí tem os carrinhos que recolhem as memórias que estão muito antigas, que não vai precisar, e jogam fora. E deixa, tipo, algumas lá no fundo. E tem algumas memórias base, que são as memórias que formam o caráter, sabe? Tem algumas ilhas na mente, que são os pilares principais. Então, o esporte, que a menina mais gosta, o pilar da família, o pilar dos amigos. Que são as coisas que formam a personalidade, sabe? Eu acho que esse filme foi, meu, genial, assim, sabe? Pra tentar trazer um pouco uma questão, essa questão da mente, de um jeito que a gente consiga entender, sabe? Que, meu, com certeza, qualquer pessoa que assistir esse filme consegue se identificar. Até tem uma parte engraçada aí, dando um pequeno spoiler, que o pessoal que cuida das memórias antigas, assim, ficava mandando um comercial de pasta de dente de sacanagem, sabe? E, tipo, todo mundo uma hora lembra. Eu toda hora fico com a música do Guaraná Dolly na cabeça, eu fico lembrando desses bonequinhos mandando essa memória aqui pra frente, assim, sabe? Então, esse filme, pra mim, é assim, o que conseguiu mostrar, tipo, inventar, assim, um jeito mais claro da gente conseguir entender como é que funciona, sabe? A nossa mente e as nossas emoções também, né? Também. Porque eu acho que, pensando também na inteligência artificial, a questão das emoções é uma coisa bem complicada, né? Porque a gente sente as emoções, a gente não sabe exatamente de onde que vem, o que que gera e por que que a gente sente certas coisas, né? E como passar isso pro... por uma máquina, se grande parte disso são reações químicas, né? A gente pode, lógico, sempre existem engenharia química para inventar remédio e te enfiar goela abaixo, mas a gente entra no ponto do que é natural e artificial, né? Porque isso não seria natural para uma inteligência artificial. Seria uma coisa muito, muito externa, muito... Tipo a questão da espontaneidade. É. Né? Essa questão natural e não natural, artificial, aos poucos ela vai se... Se diluindo, né? Diluindo. Um exemplo interessante que a gente... No Shep lá, ele põe um capacete e transfere a consciência. E por um motivo absurdo que eu achei... É onde eu tive que jogar minha suspeição de descrença lá em cima. Foi quando ele tirou... O mesmo capacete que ele usou pra transferir a consciência dele, ele usou pra transferir a consciência humana. Não tem como, meu. É muito diferente um negócio do outro. É, com certeza. Né? Mas, tipo, assim... ele foi criado com pendrive, né? Pois e, tipo, é, meu. E o cara é humano, faz o menor, né, sentido, mano. Uma cabeça de silver tape com uma cabeça de... Mas o... Tem, por exemplo, implantes que as pessoas fazem pra poder ouvir, que chamam um implante coclear. Ele é ligado no sistema nervoso da pessoa lá, quando a pessoa não tem parte do... Não funciona direito lá o tímpano, essas partes, eles ligam no sistema nervoso e isso é um microfone que capta a informação e manda pra pessoa escutar. A pessoa volta a ouvir, simplesmente, né? Então, isso já começou a ser feito na década de 70. Você ligar pessoas em máquinas, né? Um microfone que vai processar aquele som e mandar pra cabeça da pessoa. Em breve, daqui a pouco, vai ter o olho, que vai ser uma câmera que vai processar e mandar pro sistema nervoso. Então, aos poucos, a gente... Eu acho que tá mais fácil o ser humano virar uma coisa artificial do que aparecer uma inteligência artificial do lado de fora e então, virar isso, um ser humano. Eu até queria... Porque eu acho que isso dá até um outro programa, né? Eu queria saber se aí interessa pro pessoal, os nossos queridos ouvintes tatus, se a gente fazer um programa sobre isso, sobre... as pessoas vão trocar as partes do seu corpo quando isso for possível, sabe? Porque hoje em dia, lógico, se você é um veterano de guerra, se você sofre algum acidente e você tem a possibilidade de colocar uma prótese, você coloca. Mas e futuramente, quando essa tecnologia vai estar tão mais avançada que vai ser muito melhor você ter um olho mecânico do que o seu próprio olho? Você acha que as pessoas vão fazer essa troca? Ah, eu faria. Boa e acessível, né? Porque é uma... Tipo, os membros mecânicos, sabe? Que você... A pessoa coloca uma prótese do braço e ela tem toda... tipo, as funções dos dedos e consegue movimentar. Meu, isso é muito maravilhoso, assim, sabe? Eu acho isso muito incrível. Meu, Se falarem pra mim, ó, Ítalo, você não precisa mais dormir. Eu pago. Preço que for. Eu não preciso de uma Ferrari pra viver, mas se eu tiver a possibilidade de ter uma, eu vou ter. É. Mesma coisa. Mas aí a gente entra na questão, né, que... Você vai perdendo a sua humanidade, né? Não que isso... Não tô dizendo que isso é ruim. Mas vai chegar um momento que vai ser tudo tão melhor ter uma parte mecânica que o que você vai ter de humano? Não, mas, por exemplo, tem o filme... Wall-E, sabe? Uhum. Que as pessoas, elas não abandonam o seu corpo físico, mas elas basicamente vivem dentro de um computador. Que eles ficam sentadinhos com a TVzinha e eles fazem tudo mecânico. As pessoas nem... se olham mais uma pra outra. Ela se alimenta e mexe no computador. E no filme Mr. Nobody também, que eles falam que as pessoas atingiram a imortalidade. E então a pessoa não morre, então todo mundo vive pra sempre. E aí, tipo, o sexo, a reprodução, se tornou obsoleto. Então as pessoas não precisam se reproduzir, porque já tem gente suficiente e você vive pra sempre, sabe? Então, quer dizer, não sei se a gente um dia vai chegar nesse ponto de a gente viver 100% à base de máquina, sabe? Da gente não ter mais que usar nosso corpo físico, mas é mais ou menos isso que você tá falando, né? Uhum, isso. Porque uma hora, sei lá, acho que cansa que nem no Wall-E mesmo. Eu acho que a gente tá vivendo uma coisa parecida, né? Que a gente anda na rua lá com os nossos celulares. E existe, digamos que é um preconceito, vai, um maus olhos visto dessa forma, sabe? Eu vejo muito meme na internet falando disso. Ai, nossa, agora as pessoas, elas não interagem mais pessoalmente, elas só estão olhando para suas telas de seus celulares. Mas, de certa forma, eu não acho isso ruim. E eu vejo que a mídia coloca isso de uma forma muito negativa. Vocês acham isso ruim? Não, eu acho que o ser humano tem que ficar obsoleto logo. Eu tô achando que o Ítalo é um robô, gente. Porque toda hora ele fica defendendo, ele quer acabar com a raça humana. Quando chegar a Skynet, eu vou estar do lado dela. Me vendo na hora. Não, mas eu acho que a tecnologia não... Não sei se chega ao ponto de atrapalhar, sabe? Mas tem muitas questões que são... negativa, sabe? Essa... É porque as pessoas, na verdade, não sabem usar a tecnologia, é por isso. Por exemplo, o smartphone basicamente é usado para WhatsApp e Facebook. Sendo que ele tem 1 bilhão de funcionalidades, sabe? Um monte de coisa que você pode fazer de útil quando você tá no ônibus, por exemplo. E tá todo mundo no Face. Então, as pessoas estão grudadas no smartphone, mas é futricando a vida dos outros. Então, não tá sendo utilizado pra uma coisa boa, sabe? Ah, mas o que eu digo é o seguinte, as pessoas reclamam que você não interage mais com as pessoas na rua, vai. Você não olha mais nos olhos dos outros. Mas e daí, se você tá no Facebook? Você tá interagindo com as pessoas da mesma forma. Ah, mas é porque o Facebook é o que a gente falou no episódio passado de imagem, que é uma representação de você, né? Não é necessariamente o que você sim, é. Sim, sim. Então, eu posto lá uma foto super feliz, mas eu tô deprimida, então as pessoas estão interagindo com o meu eu feliz. Só que ele não tá aqui hoje. É, mas quando a gente chegar no ponto do Wall-E, por exemplo, o nosso eu virtual vai ser... Nosso eu real, é. Vai ser o nosso eu real, vai ser predominante. Então, não vai fazer mais sentido essa diferenciação. É. Tan, tan, tan, tan. Eu acho que a gente pode encerrar assim. Então, é isso. Eu acho que já tá bom. A gente já falou muita coisa. Não esqueçam, não esqueçam de acessar o nosso site, tatubola.net. Lá tem todos os episódios. Nas postagens dos episódios tem os links que a gente comenta aqui durante o programa e tem um formulário de comentários no final. Interaja com a gente está sempre respondendo quem comenta alguma coisa e a gente fica muito feliz de interagir com vocês. E claro, fiquem livres, se sintam à vontade em sugerir temas novos e corrigir bobagens que a gente falou aqui. Sigam a gente também no Facebook, Instagram, Twitter, Sinal de Fumaça e o que mais vocês conseguirem achar a gente. Tchau! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau!